É, Mauro, é lamentável, cara. Eu digo pra ti assim, Mauro, ó. Eu fiquei em Clevelândia, eu tava em Caçador. Eu podia ter ido pra casa, ali em Concórdia, moro ali, pertinho. Eu tenho um bebê que dia 26 ele fez 2 meses. Eu podia ter ficado em casa com ele, eu podia ter ficado em casa com a minha mulher, com a minha família. E tipo assim, que se lasque todo mundo. Mas eu não fiz isso. Eu fui lá. Eu fiquei 10 dias, Mauro, na beirada de acostamento, comendo pão, comendo salame, comendo uma fruta, comendo uma comida feita em beirada de estrada por pessoas que eu nunca vi na minha vida. E vou ser bem sincero pra ti, com pouquíssima higiene naqueles alimentos. Tudo jogado assim ao tempo, eles traziam como se fosse para tratar cachorros, porcos. Tá aí, ó, pega e faz uma panelada aí e trata esses animais aí, ó. Não é fácil, não foi fácil ficar 10 dias sem o caminhão rodar, sem não ganhar nada, pelo contrário, ter que ligar para você, ligar para outra pessoa, pedir para aguentar uns dias para não ter que sujar o nome. Sabe, Mauro, eu vim atrás de uma batalha, cara. Entende? Olha, cara, eu fico emocionado de falar, velho. Eu queria melhoria, sabe? Queria melhoria pra mim, cara, pra minha família, pro meu filho, que ainda é bebê. Eu queria melhoria pra você, pros meus amigos, sabe? Pro meu pai, que já é velho, não importa. Eu queria melhoria pro povo brasileiro, cara. E não era só eu. Era um monte de gente, um monte de caminhoneiro lutando, batalhando. Daí o povo que se diz ser tão inteligente, cara, vai ali e faz uma barbaridade dessa. Pagar gasolina 9, 10, não quer nem saber. É isso que me deixa triste, sabe, Mauro? É isso que me deixa revoltado, cara. Hoje, se eu tivesse meus dois caminhões pagos, Mauro, eu juro pra ti. Eu vendia esses caminhões, pegava minha família e saía desse Brasil, cara. Eu ia morar em outro país. Eu ia me deserdar de um país nojento desse, cara. Deus que me perdoe. Eu fico indignado, cara. Agora eu cheguei aqui no posto em Cascavel, fila, cara. Fila e fila e fila e fila. Pagando R$ 5 o litro da gasolina. Tinha que ir a 30, R$ 40 o litro. É inacreditável, cara. É inacreditável que o povo aceita esse governo sujo, esse governo corrupto, esse governo ladrão que tá roubando na cara de todo mundo e ninguém faz nada. Nós tinha tudo na mão, o povo estragou. O povo estragou, o povo inteligente, o povo de faculdade. Os jovens, cadê os jovens tão inteligentes, meu Deus? Cadê? Agora vão lá pagar caro. Olha, cara, Eu fico muito triste, cara, com o Brasil que nós temos aí. Não é o Brasil, é o povo. Eu fico triste com o povo, Mauro. É lamentável, cara. A gente querer lutar por um país melhor, mais digno, e as pessoas indo contra. Desculpa, Mauro, desculpa se eu estiver falando algo errado. Me desculpa. Mas eu tô chorando desde a hora. Desde hoje de manhã, da hora que o pessoal abandonou lá em Cleveland, eu tô chorando, cara. Eu não consigo. Eu não consigo acreditar que o povo é tão burro, cara. Eu não consigo. Abraço, Mauro. A humanidade encontra-se devastada. Após anos de afeminação do homem, feminismo e vitimismo, os últimos Neandertais resistem em suas cavernas. Muito bem, Vilma. Onde é que está? Onde está o quê, Fred? Meu chapéu do clube. Tenho uma reunião esta noite na Leal Irmandade dos Búfalos. Está começando Sociedade Primitiva com Hernani Carreira. We'll Salve, salve, confraria. Hoje nós estamos aí para gravar um programa que vai ser uma sequência. Hoje nós estamos inaugurando, eu vou fazer em três partes. Eu vou gravar um programa com uma pessoa para falar sobre o MGTOW. Uma pessoa para falar, pode ser até eu, inclusive, para falar sobre a Real. Pode ser, inclusive, eu sozinho, vou pensar. E eu trouxe uma pessoa para falar sobre um outro movimento masculinista brasileiro. Tem origem gringa, lógico, né? Mas ele veio para falar sobre essa corrente. Porque são três correntes masculinistas no Brasil, né? O MGTOW, a Real. E se tem mais outras além dessa, eu desconheço. Mas estão abertos aqui para vir falar. E hoje eu trago ele, que veio de muito boa vontade, eu sou grato. E eu quero que vocês vão lá conhecer o canal dele. Hoje eu trago o Ricardo do Seduction Channel, que é um canal de sedução e material PUA. Fala, Ricardo. Fala aí, bro. Beleza, cara? É PUA ou é PUA? Ah, cara. Senta PUA. Tanto faz. Eu falo PUA. Mas eu vou abrir pra você. No Brasil, não temos obrigação de falar certo. Não, não temos. Deixa eu falar uma coisa pra você. Eu vi um vídeo seu. Vi dois, inclusive. Áudio seu, eu escutei mais de um. Mas eu vi um sobre você falando sobre você não ser o cachorro. Você ser o dono do cachorro. Eu achei esse bom também. E teve um seu que, inclusive, eu vi várias mulheres putas nos comentários. Uma você falando sobre o comportamento das mulheres que elas sentaram pro rei, não sei lá. Deixa eu falar uma coisa pra você. Antes de tudo, antes da gente começar aqui. Senão não vai dar pra ele conversar. Faz o seu merchan aí do seu canal, chama o povo pra ir lá conhecer. Então, pessoal, o negócio é o seguinte. O canal aí começou há um ano atrás, entendeu? Então, agora, depois dessa entrevista, eu vou reformulá-lo completamente, porque eu não ficava apenas no assunto sobre sedução. Eu falava sobre vários aspectos da vida, mas sempre de uma maneira improvisada, sempre, entre aspas, de qualquer jeito. Eu simplesmente dava na telha, pum, eu resolvia gravar. Mas agora, né, eu estou comprometido a realmente postar um conteúdo único, um conteúdo inovador de extrema qualidade que vai quebrar todos os paradigmas de todos os materiais que vocês já viram por aí em qualquer comunidade de pick-up. Vai ser algo único, realmente revolucionário, que vai retornar novamente a essência do que é realmente a coisa. Uma sugestão pra você que nenhuma pessoa no Brasil ainda trouxe esse material de sedução. São livros que não são de sedução, mas que podem ser naturalmente usados pra sedução. Por exemplo, um exemplo é o livro Como Influenciar Pessoas. Tem um outro livro também que ele envolve alguns pilares da sedução, que eu acho muito legal. São livros de PNL também, que são muito legais. Então esse tipo de material seria legal você trazer, dando uma sugestão pra você, viu, Ricardo? Então, a minha ideia inicial é trazer as obras de Robert Greene, como As 48 Leis do Poder, As 33 Estratégias de Guerra, A 50ª Lei, enfim, todas as obras dele. Trazer também Nissan Alita. E por aí é vai. Bom, hein? Ricardo, deixa eu te falar uma coisa. Você está sendo ouvido aí pelo pessoal do iTunes, está sendo ouvido pelo pessoal do YouTube, e muitos aí, o programa ele é destinado a homens que se desiludiram ou que não se encaixam na sociedade. Eu queria que você dissesse uma coisa. O cara, para estudar a sedução, isso é uma coisa que eu sempre falei aqui, mas eu quero que você diga, porque senão fica parecendo que eu sou mentiroso. O cara, para estudar a sedução, ele tem que necessariamente ser... pick-up artist, ele tem que ser filiado a um movimento, assim, ou não? Ele pode só ir lá estudar, ele pode ir lá no seu canal, estudar a sedução, praticar e normal. Como é que é? Ou não, ele realmente tem que filiar, ele tem que ser um pick-up artist, ele tem que ser tudo aquilo lá. Como é que é? Bom, cara, os livros mais antigos de sedução têm mais de 2.000 anos. Nessa época... Que veio muito, muito antes de pick-up artist. Na verdade... A sedução existe no reino animal. Vou chamar, por acaso, um casal de orangotango tentando seduzir uma fêmea de um pick-up? Como se fosse um pick-up? É claro que não. Ou seja, o cara pode absorver o que interessa pra ele e ir embora. Porque senão, quando a gente fala aqui do PUA, por exemplo, tem gente que fica brava que a gente fala assim, não, isso aí é tudo merda. Gente, tem coisa interessante, tem coisa boa que você vai absorver. E o que não prestar, você joga fora, ué. É que nem aquele rapaz, o Mystery... eu acho interessante, ele dá umas sacadas legais. Só que uma das coisas que ele defende lá é o tal do peacocking. É você vestir uma roupa chamativa, tudo. Olha, cara, se você vier, se você estiver no Brasil e usar as roupas que aquele homem usa, você não vai comer ninguém, você ainda vai sair ainda de Gardenal na balada. Porque o cara usa cartola, usa umas blusonas, que lá você não pode seguir toda a risca, você tem que tirar um pouco, tira o que presta pra você, o que não presta joga fora, não é assim, Ricardo? É, por aí, cara. Eu penso que se o sujeito até mesmo, olha só o que eu vou falar, até mesmo se usar essas roupas nos Estados Unidos, que é a terra dele, ele não vai conseguir grandes coisas. Olha o que eu tô dizendo aqui. Você acha que mesmo lá vai dar problema? Vai dar problema. E se ele colhe algum tipo de resultado, com certeza alguma coisa tem por trás disso tudo. Pode ser por dinheiro... Por que você fala isso? Ah, cara, porque eu não vejo, por exemplo, um rapaz vestido de palhaço conseguindo sucesso com nada na vida. Eu acho interessante, cara. Sabe o que eu acho legal? Tem um cara... Agora eu não vou saber explicar pra você. Teve um cara que fez um livro que era tipo assim, uma crítica mais construtiva ao Pua, sabe? Ah. E o rapaz falou assim, que esse Mister... Mas é uma crítica construtiva, não era detonando, não. Era só falando que tem coisa lá que tá errado. Não era tipo aí, eu. Aí, Ricardo, olha que interessante. O cara lá falou... Às vezes você até leu esse livro, você vai saber explicar melhor. O cara falou assim, que... Aí o cara que escreveu o livro também ensina sedução. Aí ele foi com um moleque que era aluno do Mystery pra balada. E o cara foi com aquelas roupas tudo chamativas que o Mystery manda usar. Aí quando chegou lá, ninguém queria ficar com o cara. Aí teve uma menina que aceitou. Aí teve uma menina que aceitou. Só que a menina falou assim, não, mas se você for com essas roupas lá, eu não vou encontrar com você não. Eu saio com você sim, mas você não vai com essas roupas suas não. Quer dizer, tudo você tem que tirar o que presta pra você. O que não presta, joga fora, não é, Orgar? Com certeza, esse conceito de pecuni realmente é algo muito interessante, mas com bom senso. Qual que é a história do pick-up artist? Você sabe explicar mais ou menos, Ricardo? Só por cima? Não precisa muito detalhe. Sim. Bom, começou... O nome, né, a terminologia pick-up começou por volta da década de 30, da década de 40, como um pejorativo dos soldados que... Na guerra, né, na época da guerra, que pegava muita mulher. Só que era um pejorativo para as doenças. Então, o pick-up era os caras que corriam risco de pegar doenças transmissíveis, você sabe como. Então, com o tempo... pick-up, pegando, é nesse sentido? É. E aí? E aí, com o tempo, a terminologia foi mudando, né? Na década de 70, escreveram um primeiro livro sobre pick-up e ensinava realmente com a proposta de ensinar a seduzir. E aí foi chegando na década de 80, até que na década de 90 as primeiras comunidades da sedução foram criadas, né? Ah, nos anos 80? É, nos anos 80, nos anos 90, aliás, na era da internet, começaram as primeiras comunidades online. Mas, sabe se aqui no Brasil já tinha, Ricardo? Ou não? Não, cara. No Brasil começou mesmo, foi na década de 2000. Foi quando 2000, né? 2000 Que aí chegou o Mystery, que ele fazia seminários, né, e levava o pessoal à prova, né, praticando ao vivo, abordando, coisa que ninguém mais fazia. Então, a partir daí, a coisa teve uma explosão muito grande, junto também com o livro The Game, que é do discípulo do Mystery, que é o Neil Strauss, que a partir... Calma, isso aí é muito bom, isso aí que você tá falando, eu quero que você fale com calma, pera aí, a gente vai chegar lá, isso é importante, isso aí que você tá falando é essencial, eu quero que você volte nesse assunto aí. Mas calma aí que eu tenho que voltar pra parte da história, ô Ricardo. Aí quer dizer o seguinte, Ricardo, então que na gringa, nos anos 90, começou a estourar, no Brasil, nos anos 2000. Esse tipo, mas quem trouxe esse pick-up, foi o Mystery, o Pickup Artist, desculpa. O Pickup Artist é uma marca registrada de um cara chamado Mystery, que é gringo, que a gente já vai falar sobre ele com detalhes, que é muito interessante. É um cara Yvon, alguma coisa, né? Mas voltando atrás, na década de 80, teve o filme The Pickup Artist com Robert Downey Jr. E aí ele fazia abordagens na rua que se assemelhavam muito com o pick-up moderno. Isso também ajudou a alavancar um pouco esse conceito desse nome. Alavancar um pouco, não muito, aliás. E deixa eu te falar uma coisa. Aqui no Brasil, parece que eu vi alguns livretos que circularam anos 90, uns livretinhos aí que davam umas dicas, que davam umas coisas. Quer dizer, aqui no Brasil já tinha um ensaio também. Eu tô falando isso só pra não parecer assim que o cara, esse mister inventou tudo do zero. Não, já tinha alguma coisinha circulando por aí, não tinha? Aqui no Brasil, na década de 90, eu não sei te dizer porque eu era criança, então eu não sei como é que é bem a história. Mas a partir dos anos 2000 é que realmente a coisa explodiu com a internet indo para o mundo inteiro. Mas com certeza... E apareceram vários golpistas, hein? Que a gente já vai chegar lá, segura aí, mas... Como apareceu o golpista nessa história de pick-up artist, hein, Ricardo? É o que mais tem. Nego Jabazeiro. Ricardo, tem um cara chamado Felipe, que gravou a gente, com a gente aqui com... Ele gravou o Zé Mobral e o Horda Cidadezinha, ele contando que na época ele se desiludiu. Ele foi procurar agora de pick-up, aí tinha uns caras lá anunciando assim... Eu ensino uma técnica por R$15 que você come qualquer mulher... Ah, pô, você tá de sacanagem, pô. Uhum. Você tá de sacanagem, não tá, Ricardo? R$15 você vai comer qualquer mulher... Ah, para, cara, vai tomar no seu cu. Então o Felipe conta essa daí. Aí, ô Ricardo, eu quero que você fale uma coisa. Aí, o cara, esse o Mister, você sabe o nome dele? É difícil? É Von alguma coisa? Eric Von Markovich. Eu acho que essa é a pronúncia. Ele apareceu... A história que ele conta, é que ele tava sentado num banco de praça, e ele começou a olhar ao redor e notar que, palavras dele, todas as interações sociais seguem uma lógica, todas as interações sociais têm uma análise. Essa mesma análise que ele faz, não, mesma não, desculpa, mas com algumas ressalvas, é relacionada a uma coisa que a gente já abordou aqui no programa, que é o mercado bucetal. Inclusive, nós vamos fazer uma série aí. Nós estamos fazendo uma série sobre o mercado bucetal, que ele segue lógicas e tal. E o Mister começou a estudar essas abordagens e ele começou a enxergar que tinha uma lógica por detrás das interações sociais. Ele fala que ele estava sentado nesse banco de praça e começou a analisar. E aí, ele descreve que ele queria começar a ensinar as pessoas a praticarem isso. Não é assim, Ricardo? Ou eu esqueci alguma coisa? Então, foi com muita prática, tentativa e erro, que ele foi tendo consciência de todos os padrões sociais pré-estabelecidos que as pessoas repetiam de forma extremamente mecânica. Então, a partir desses padrões, ele criou uma engenharia que era capaz de manipular todo o meio social a favor dele, no caso... desse meio social seria as mulheres. Mas com ressalvas, né? Ele mesmo assume, por exemplo, que dinheiro vence o status social. Ele admite isso no livro. Uhum. E muita gente acha que... Muitos puas, né, na verdade. Talvez garotos que não tenham tanta experiência de vida criticam muito quando você diz que dinheiro é realmente importante, que status, que poder é crucial na sedução. Mas essa é a mais pura realidade. Nada fascinante. Não, mas o próprio Mister assume isso. Quem nega isso é até bobo. Porque ele admite. Pois é. E a verdade é justamente essa. Nada fascina mais a mulher do que o dinheiro e poder pertencentes a um homem. É, mas tem um fator fortes emoções também, que a gente já vai chegar nele. Aham. Mas ele também... Porque, por exemplo, o fator poder, fortes emoções... Aham. O poder não seria apenas... ser dono de uma empresa, ser um governador, e sim o poder do homem, de conseguir dominar bem qualquer tipo de situação, de poder transmitir a segurança, a proteção. Então, isso seria poder. A criatividade é um poder. A inteligência é um poder. A capacidade de estimular emoções é um poder. Sendo que a segurança, o conforto, tudo isso que é transmitido de forma direta ou indireta, faz com que as emoções das pessoas em geral, não apenas das mulheres, sejam estimuladas. De uma forma bem instintiva. Mas aí, ô Ricardo, vamos voltar lá na história, porque a história é muito interessante, eu sei que você sabe bastante coisa para ensinar pros ouvintes. Aí ele pegou e começou a fazer os cursos dele lá de sedução. Aí você falou que ele fez um projeto junto com o aluno dele. Como é que é essa história? Então, era o projeto Hollywood, que consistia... Você sabe o ano que foi ou não? Ah, cara, isso deve ter sido 2002, 2003, né? Nessa faixa da década de 2000, a coisa realmente aconteceu, né? A explosão do pick-up mundial e E com certeza esses projetos aí foram no decorrer dessa década. Eu não sei especificamente um ano. Sim. Aí, não, mas aí continua, como é que era o projeto? Então, seria o projeto consistia no fato dele ensinar os caras a serem bons, os fracassados a conseguirem sucesso. Mas... Não tem uma história que eles alugaram uma mansão? Não foi isso, Ricardo? Exato, exato. Eles tinham uma casa própria, onde eles administravam os seus cursos, no caso, seria uma mansão em Hollywood. E aí as pessoas passavam uma temporada lá, treinando com ele, aprendendo, sendo instruídos. E esse é o projeto Hollywood, basicamente. Quem estava junto com ele era um aluno dele. É o Neil Strauss, é o criador do livro The Game. Ah, certo. Mas com certeza tinha outros também. Se eu não me engano, o Tyler Durden estava lá. E o Matador, acho que também estava nessa história também. O David DeAngelo começou a frequentar esse meio social. Né? Eu não tenho certeza assim, exatamente quem estava no início do projeto Hollywood dá o nome aos bois. Mas, com certeza, o Neil Strauss foi um dos braços direitos do Mystery, e, no decorrer do tempo, outros nomes, como os citados, né, David DeAngelo, Tyler Durden, conseguiram um sucesso exponencial dentro da comunidade do Pickup. Entendi. Aí, o projeto foi um sucesso? Ah, cara. Eu acredito que sim. Eu não tenho muita consciência do desenrolar da história, como é que foi a longo prazo, mas com certeza teve seus dividendos, né? Inclusive um programa de TV chamado Key of the VIP, que foi passado no mundo inteiro, onde eles faziam exatamente, onde o Mystery fazia exatamente o que era feito no projeto. Não, pera aí, acho que tá dando confusão. Ah. O seriado que passava no VH1 chamava exatamente The Pick Up Artist, que esse seriado estourou no VH1, aonde ele pegava... E, inclusive eu recomendo que os ouvintes assistam esse seriado, que é bom, o seriado é legal pra caralho. Mas tinha ele pegou Case of the VIP, cara. Então tinha outro. Então ele fez dois, então eu tô confundindo, mas a história é por aí. Aí ele pegava 12 cara cabaço. Isso. E punha dentro de uma casa e treinava os caras. E uma vez por semana saía um. Esse programa passava no VH1. Uhum. E era muito legal. É um puta programa, ensina coisa pra caralho. Algumas coisas lá você pode levar a sério, outras coisas você tem que descartar porque só serve lá na gringa, aqui não serve. Tipo assim, umas piadas que eles fazem lá não gira aqui, entendeu? Não adianta, eu conheço o cara que bitola nessa coisa de pua, o cara fica tentando aplicar aquelas coisas que fala lá na gringa aqui, o cara fica mó ridículo, não tem nada a ver. Algumas coisas servem, outras coisas não servem, você tem que ter uma... Tem coisa que não dá pra você trazer, você já notou isso também, Ricardo? Sim, pode crer, cara. Tem o... Voltando aqui no programa, tem um The Pickup Arts, que foi 2007, 2008, com o Mystery, mas também teve o Key of the VIP, realmente, foi isso que eu confundi. Que era um programa com uma premissa semelhante, só que já eram com caras bons, né, na sedução, que disputavam entre si, para ver quem era o melhor sedutor. Mas eu entendo você, mas eu considero a partir do Pickup Artist, mas pode ter tido esse outro que era importante. Eu confundi o nome. E o legal do Pickup Artist é que eles escolhiam os caras estrategicamente muito cabaços. Uhum. Tinha um gordinho lá que, assim, o cara, você olhava pra cara, o cara, você falava assim, nossa senhora, esse cara não vai. E o cara até que desenrolava uma coisa, ele foi terceiro lugar na disputa lá, entendeu? Então é uma coisa, assim, que é legal você ver que tinha um indiano maluco lá também, um indiano... Tudo errado, o cara conseguiu pegar um telefone de uma menina gata pra caralho. Então, assim, o seriado era legal. E eu agora quero saber a sua opinião, Ricardo. Esse seriado jogou o mercado da sedução no topo, né, cara? Não foi? Na verdade, antes disso, o livro The Game levou esse mercado ao topo. E aí, consequentemente, veio o seriado. Veio esse programa. The Pickup Arts. Você conheceu como, você lembra? Ah, lembro, cara. Porra. Como eu comecei realmente no início de tudo? É isso? Sim. Que você tá perguntando? Então, Isso foi final de 2008 e de repente do nada chegou uma prima, me deu um livro The Game. E aí, prima? É. Ué? Ela me deu, era garotão, então ela queria me ajudar a crescer, né, vamos assim dizer. Aí eu conheci, coincidentemente, né, uma semana depois eu conheci um cara que mandava bem pra caramba, fiquei impressionado, saí numa festinha com ele, falei, caramba, esse cara aqui tá arrebentando, tá fazendo coisas que eu nunca imaginei que fosse possível serem feitas. E a partir daí, eu falei, caramba, eu tenho que colar com esse maluco aí, eu tenho que aprender com ele. E aí eu fui... Olha, que legal, cara, sério? É, aí foi aí que tudo começou e muita coisa depois foi acontecendo. É, você pode dizer em qual cidade que vocês saíam pra balada juntos? Você pode dar alguns detalhes ou não? RJ, vamos colocar assim, interior. E como é que eram essas saídas que vocês faziam? Quantas, mais ou menos? São detalhes riquíssimos que vai acrescentar muito aqui. Vocês saíam juntos? Tinha mais gente? Como é que era? Vocês revezavam quem ia chegar? Como é que era isso? Então, eu tava na posição de discípulo. Então, eu queria apenas aprender o máximo possível e treinar o máximo possível também. Mas aí... Mas ele sabia que você era discípulo ou você só tava colando, aprendendo, mas sem ele saber? Não, eu cheguei pra ele e falei, cara, eu quero fazer isso daí que você faz. Vou fazer o que for necessário para chegar nesse nível. E aí as coisas, como ironia do destino, foram acontecendo e foi apresentada a mais outras pessoas, naturalmente, e sem o intermédio dele, né? É, por acaso, um amigo meu adicionou no Orkut, na época, um cara que mexia com pickup. Eu não sabia que ele mexia com pickup. Eu só vi o perfil dele e achei muito engraçado. Né? Meu amigo tava zoando o perfil do Pua. Aí eu falei, cara, eu vou zoar esse maluco também. Eu comecei a conversar com ele assim, entendeu? Aí foi trocando ideia. Quando eu vi, ele tinha a comunidade do Mister, de pickup. Eu falei, cara, mas esse cara é puro, velho. Aí, de repente, um dia, eu tava caminhando perto da rodoviária e aí tinha uns três caras assim, engraçados andando na rua, né, com umas roupas diferentes. Eu falei, pô, esse cara é estranho. Até parece aqueles caras de pickup. Eu não reconheci o cara que eu tinha conversado pelo Orkut. E quando eu vi, um deles era o Alexander Volger, que é um bem conhecido aí no mundo do pickup nacional, e uns outros dois aí que foram os caras que eu comecei a colar bastante, né, que tinham chamado... Pera aí que a história tá muito boa, Ricardo, essa história tá sensacional, calma aí. É. Esse primeiro maluco que você aprendia com ele, calma que a história tá foda, eu tô gostando. É. Esse primeiro cara que você falou, que te ensinou o basicão, ele era o que o pessoal do PUA chama de natural, ou seja, pra o ouvinte que não sabe, tem o cara que precisa que estuda sedução, tá bom? E tem o cara que eles chamam de natural. O natural é o seguinte, tem pessoas que vêm com uma divindade, você pode chamar de dom, o que você quiser, que tem o dom da conversa, o cara sabe entrar numa roda de samba, ele vira amigo de todo mundo, depois ele vai num show de rock, ele vira popularão e come moé, e depois ele vai pra um outro negócio de rap, ele também vira amigo de todo mundo, isso chama de natural, não é isso, Ricardo? Sim, é verdade. Mas no caso dele, eu diria que ele aprendeu muito com a comunidade. Talvez ele tinha algum talento natural de se expressar, mas ele utilizava muito bem as técnicas, vamos assim dizer, do pickup. Aí você, com esse cara, você aprendeu o basicão mesmo? Você conseguiu aprender bastante coisa? É, eu fui bem introduzido dentro desse mundo com ele, mas eu não tinha aquela frequência, não tinha aquela disciplina, aquela dedicação com ele, não podia contar sempre apenas com essa pessoa. Então foi aí que, por ironia do destino, esses outros puas que eu te falei que eu encontrei na rodoviária, né, por intermédio do Orkut, eles foram apresentados na minha vida, né, de repente, e foi aí que eu pude contar com uma base na qual eu poderia treinar com uma razoável frequência, porque a gente só treinava sábado e domingo e às vezes na sexta. A gente saía realmente... Puta, cara, que massa, caralho, cara! Fala mais desses treinos, como é que era? Mas conta com calma, com detalhe, como é que era? Como é que vocês fizeram o treino? Então, eu tava andando pela rodoviária, né? Aí eu achei os caras engraçados, até pensei, pô, os caras se vestem igual o Pu e passei por eles, até que eu vou até falar o nome do cara, do Chakra, né, que era um dos caras lá da... lá do... Era o cara que eu conversei com ele pelo Orkut, né, e tal, que foi ele que me abordou, ele chegou e perguntou, pô, você é o Ricardo? Eu falei, é, então, eu sou o Chakra e tal, pá, eu falei, pô, caramba, que maneiro e tal. Aí ele chegou pra mim e falou assim, esse cara que tá do meu lado aqui é o Alexander Vogler, que é um dos melhores pôs do Brasil, a gente tá fazendo bootcamp com ele. Aí eu comecei a conversar com os caras, aí quando eu vi, a gente já tava indo pra balada pra botar em prática a coisa, no mesmo dia. E essa noite, como é que foi? Vocês organizaram, de cada um tinha que chegar em tantas moedas? Como é que era o negócio? Então, eu fui meio como um convidado, né? Porque os caras pagaram para o Alex Sandevoger ensinar. Aí ah, aí já estava no segundo dia de bootcamp, né? Acho que seria um 3 ou 4, né? Eu acho que era o penúltimo dia. Então, um deles já estava muito cansado, era o Lonenberg, ele também não tinha tanta aquela pegada de abordagem como eu e o Chakra a gente tinha. Ele chegou pra mim e disse, o Alexander Vogler, pô, chega naquelas três mulheres ali, cara. Aí eu falei, pô, como é que eu vou chegar? Aí ele disse pra mim, simplesmente pergunta aonde vai ser o show do NX Zero amanhã. Na época, né, ia ter o show do NX Zero no dia seguinte. Aí eu falei, pô, perguntar isso, mas o quê? Aí você desenrola. Aí eu simplesmente cheguei, perguntei, quebrei o gelo, comecei a fazer as mulheres rir e entrei no set. Quando eu vi, já chegaram a galera junto comigo e a gente conseguiu se manter bem fixo nesse set. E uma semana depois, né, eu comecei a marcar com os caras de a gente se encontrar para treinar. O Alexander Vogue já tinha voltado para sua cidade. Eu fiquei assim, eu me senti muito, muito honrado, assim, porque eles comentaram que o Alexander Vogue, enquanto eu estava abordando o set, ele estava dizendo: caramba, o garoto é bom, velho. O garoto é bom, já quebrou o gelo rapidinho. E isso realmente na época me deixou muito, muito feliz e com muita energia realmente para me dedicar nesse caminho. Eu tenho muito carinho pelo Pickup Artist, os ouvintes não sabem disso. Quando eu vim de Minas para São Paulo, eu era muito tímido, eu tinha vergonha de olhar no olho das pessoas. E o Pickup Artist caiu como uma luva para mim. Porque ele não envolve só seduzir. O Pickup Artist, ele envolve também fazer amizades, influenciar as pessoas, passar uma impressão melhor numa entrevista de trabalho. Ele envolve muita coisa. Inclusive, eu lembro que da época que eu estudava o Pickup Artist, quem sempre fracassava, Ricardo, era quem só queria estudar pra comer xota. E esses sempre fracassavam, todos. Por quê? Porque o cara, é como se fosse assim, é como se fosse como é que eu vou dizer assim pra você? Como se fosse um iceberg, que a pessoa tá preocupada só com a ponta de cima, mas ela esquece que debaixo do mar tem toda uma coisa que você tem que estar preparado, e a pessoa preocupa só com a parte visível. Ou seja, o cara quer só saber, ele quer decorar umas 3 ou 4 frases pra chegar na mulher. Só que se a mulher der uma dura nele, ele não tem estrutura interna pra resistir a pancada. Aí ele fraqueja, por exemplo. Então, isso é uma coisa legal, Ricardo, que se o cara não tem estrutura... Então, quer dizer, é o seguinte, o Pickup Artist, se você for analisar, pelo menos eu tenho essa conclusão, eu estudava em 2010, depois parei, depois que eu casei. A última coisa que você vai preocupar é xota, na minha opinião. Você tem que primeiro trabalhar toda uma rede interna de confiança, de autoestima. Cara que vai chegar em mulher e não tem confiança interna, ele não confia no que ele vai fazer, ele não consegue transferir. E não adianta simular uma confiança, porque aí fica ridículo. Você já viu isso, Ricardo? Pessoa que quer fingir as coisas, fica muito ridículo, fica patético. Fica artificial. Artificial. Esse é o termo. E as mulheres têm um sensorzinho que elas pescam quando o cara é betão e tá fingindo ser confiante, viu, Ricardo? Exato, é um instinto natural delas. Elas precisam sempre do cara mais forte, do cara mais poderoso, para que possa cuidar delas, ou então oferecer os melhores genes para que a cria dela seja saudável, né? Ou seja, ela vai casar lá com o cara, ou para ser provedor, ou para fornecer os melhores genes e depois arrumar um provedor para sustentar o filho dela, ou então um cara que vai ser esse caçador, alguém de poder, mas que ao mesmo tempo fará também essa função de provedor. Então, insegurança não entra no jogo. Talvez até entre. Ela procure um cara fraco para depois sustentar o filho de outro. Ou então para sustentar os caprichos dela, mas ela vai chifrar esse sujeito com um cara que tem o poder. Então, Isso é importante. Lá no final da carreira elas voltam, né? É, por aí. Mas é importante realmente o sujeito ser forte, ser capaz, ter realmente um poder dentro de si. Porque se ele fraquejar, a mulher vai farejar isso. E dentro da evolução natural das espécies, a fraqueza é algo que deve ser banido, porque não existe lugar para a extinção. E é isso que todas elas buscam. A perpetuação. Ricardo, agora eu queria que você... Desculpa, pode falar, desculpa. Então, é justamente isso que elas querem, perpetuar as espécies, e por isso que a fraqueza não existe dentro desse jogo. Aí, Ricardo, eu queria que você explicasse uma coisa. Aí vamos voltar lá, porque tá muito interessante, tá muito legal. Obrigado. Aí estourou o negócio lá, que deu o seriado do Pickup Artist, teve o livro. Aí, o Ricardo, começou até as primeiras comunidades de sedução no Brasil. Essas comunidades foram no Orkut. E eu frequentei algumas dessas comunidades junto com as comunidades da Real. A Real e o Pua nasceram do Orkut. Eu não peguei nessa época, foi, não. Foi isso aí. Eu já peguei no... Eu não peguei nessa época, não. Eu já peguei pelos fóruns. Mas você lembra do Pickup Artist, vamos por assim, aí vieram os fóruns. Quais foram os fóruns famosos? E alguns ainda estão de pé. O Pua Base, que é um fórum famoso de Pua, de Pickup Artist, é o Pua Base. Ele tá desde, acho que 2010 no ar, não tá, Ricardo? Eu peguei na minha época, quando eu comecei, foram dois. Foram os puas.com.br, que eu acho que já acabou. O Pua Brasil, que já acabou, que era da empresa Seduction Life, que inclusive pertencia a algumas pessoas, incluindo o Lex Vogler, que foi esse cara que eu conheci no dia lá na rodoviária, que estava oferecendo bootcamp. E agora temos aí o Pua Base, talvez mais alguns, não sei. Mas eu não sou muito frequentador atualmente desses fóruns, né? Até de vez em quando eu posto uns vídeos lá, mas a galera não se identifica muito com os conteúdos, até porque eu não estou indo muito para essa... tão diretamente para essa área de pickup, até porque você for ver meu último vídeo, eu falo que, pô, no meu canal não vai ter pickup, porque já tá todo mundo já saturado com esse tipo de conteúdo. Eu quero realmente voltar à essência da sedução. Como eu disse, o pickup, como a gente disse, né, no decorrer desse programa, que o pickup é algo que, sei lá, não deve ter nem 15, 20 anos que se consolidou, né, e a sedução é algo, como eu disse no início, que... os primeiros livros foram escritos há, sei lá, 2.000, 3.000 anos atrás, sendo que a sedução existe não apenas com os seres humanos, e sim com todas as espécies do planeta que possuem macho ou fêmea. Tá bom, eu sei, Ricardo, eu sei, a gente vai chegar no assunto de sedução, eu prometo que a gente vai chegar na parte, mas é porque o assunto do Pua é muito interessante, ele é legal, eu gosto desse assunto, a gente já vai falar sobre sedução, eu prometo, mas vamos segurar esse assunto show, aqui, show. Pra pelo menos matar ele. Aí, ô Ricardo, quando eu comecei a treinar, pra valer, foi de 2008 até 2013, e aí, Ricardo, eu entrei numa loucura, que era o seguinte... Isso aí eu vou gravar o programa mais pra frente explicando. Eu tinha que sair da minha cidade, ir pra outra cidade sozinho, e eu tinha que ficar com uma mulher. E eu fazia isso. Eu fui pra Caçapava, eu fui pra Mogi, eu fui pra Caraguá. Caraguá eu não consegui pegar a mulher. Eu só conversei, mas não consegui pegar. Eu tava assim nessa loucura. Eu tinha que me... E o legal do Pickup Artist é que tinha um livro, parece que era 15 passos, 20 passos, que tipo assim, todo dia tinha que fazer uma coisa. E aí, o legal era o seguinte, o Pickup Artist, ele te arremessa. Isso que é o legal, Ricardo, isso é muito, é gostoso, eu falo pra você com nostalgia. O Pickup Artist, ele te arremessa nas coisas. Então, por exemplo, assim, tem uma regra do Pickup Artist que é real, e eu falo pros ouvintes, é real essa regra. É a regra dos 3 segundos. Olhou pra mulher, ela olhou pra você 3 segundos, você vai e aborda. Se você ficar bundão, vou pensar como é que eu vou conversar, você não fala. Tem que ser uma coisa instintiva, não tem, cara? Tipo assim, olhou, 3 segundos e pá. Aí você não pensa, aí você já foi. É tipo umas loucuras assim. Você se lançou em muitos desafios, Ricardo? Como é que foi? Você se jogava numas frias dessas assim, só pra ver o que dava? Cara, Essa questão das regras dos 3 segundos, eu acho que eu demorava uns 5 ou 6 até reunir energia para chegar. Mas eu já vi uns garotos aqui, que aqui na minha cidade, coisa até recente, coisa de 2 anos atrás, garoto assim, novo, né, uns 18 anos, e pô, os caras estão levando totalmente ao pé da letra essa parada, velho. Mas ele chegava assim de um jeito que, porra, as mulheres se assustavam, cara. Não só as mulheres, mas até eu me assustava. Porque, tipo assim, você tava caminhando na rua, de repente o cara parava e abordava a mulher de frente, assim, porra, eu tomava um choque na hora, imagina a mulher. Mas você se lançava nos desafios, assim, como é que era? Ah, cara, o meu lance foi realmente treinar. O meu desafio era treinar. Eu não me ligava muito assim, vou fazer o desafio dos 20 dias. Não, minha parada era... Não, mas eu digo assim, você se jogava numa situação de fodas, assim? Sim. Situação difícil, pô, qualquer lugar, cara, eu abordava. Na igreja, no ponto de ônibus, no shopping, não tinha limite, não existia barreiras. Qualquer lugar, qualquer ambiente onde tinha um rabo de saia, você pode chegar e treinar. E era isso o que eu buscava fazer. Boa parte das vezes. O Pua, ele te ajudou em outras áreas que não tem a ver com Xota? Ah, cara. Eu poderia dizer que eu aprendi uma base para as questões sociais. É isso que eu poderia dizer, que eu tive uma base de desenvolvimento, de amadurecimento nessa área, né? Como você disse no início do programa, né? Até para entrevista de emprego, eu diria até também em questão de marketing, eu já trabalhei bastante como vendedor e eu conseguia utilizar muitos artifícios que com certeza foram desenvolvidos, ou pelo menos a semente foi plantada nessa época aí, que realmente eu estava me dedicando a essa corrente que se chama o pickup. Então, poderia dizer que sim. Com relação a, vamos supor, as mulheres que você pegou, você acredita muitas delas ao pickup artist? Cara, eu vou te falar o seguinte. Quando eu tava há um ano praticando pickup, mais ou menos, eu já tinha uma estrutura de jogo bem consolidada. Eu quero dizer com isso é o seguinte, eu já tinha uma abordagem pronta. Se eu abordasse se eu sentisse que essa abordagem estava positiva, eu já tinha uma jogada já preparada. Se essa abordagem, por exemplo, fosse negativa, eu já tinha um contra-argumento para as possibilidades de reação da mulher, e assim o jogo ia caminhando. Então eu já estava totalmente armado em ataque, em defesa. Mas isso é muito bom. em reação negativa. Essa é a fase a mais gostosa, né, cara? Que aí você já está preparado. Geralmente nessa fase que você está falando, geralmente, é quando o cara namora. Tipo assim, o cara já está preparado para defender, para atacar, ele vai e amarra o burro. Quer dizer, é a hora que você consolida, né, cara? Cara, mas eu posso dizer que nessa questão, eu era apenas até conseguir finalizar. Mas aí, a relação em si, já essa estrutura já não poderia, eu já não podia mais contar. Porque já eram coisas já pré-programadas, pré-estabelecidas, que eu já tinha preparado antes de abordar o alvo e já tinha funcionado com várias outras pessoas. Eu tinha uma... Eu até falava assim, brincando, que porra, a cada 10 mulheres que eu chegava, pelo menos 8, eu conseguia realmente atração, conseguia fazer a mulher se interessar comigo. Então aí você vê o poder que o pickup tem, que a padronização, que é algo que o Mister viu muito bem dos condicionamentos sociais, se forem bem instrumentalizados, como você consegue explorá-los. Porém, é aquela velha máxima, você fica condicionado a um certo padrão de ação e reação. Sendo que no momento em que você consegue o que você quer finalizar a mulher, uma hora, cara, o seu jogo vai esgotar. Então, com a convivência, esses artifícios você já não consegue mais utilizar, se você for realmente um sedutor mecânico, como eu estava de certa forma sendo no início. Tá bom, Ricardo, eu sei que você quer fazer isso, e eu já te podei no começo, então vamos lá. Eu sei que você tem críticas severas ao movimento mundial pick-up artist, inclusive você já queria falar sobre elas. Então vai, Ricardo, desce o pau, diga tudo que você discorda. Você falou que você tem crítica também aos fóruns da internet, desce o porrete, vai, vamos lá, tempo livre, manda bala. Cara, eu comecei agora fazendo crítica, realmente foi de acordo com que as perguntas foram vindo, então naturalmente tudo aquilo que eu senti, tudo aquilo que eu passei começou a simplesmente florescer, então por isso que eu comecei a falar até de uma forma crítica agora nesse momento. Mas o que eu posso dizer realmente é que em relação aos fóruns, eu acho que boa parte dos caras ali são fracos pra caramba. Eu vejo muito garoto aí de 16, 17 anos que não vai passar de uma quimera dentro desse meio. Eu acho que pro cara ser realmente bom com mulheres, o cara não pode se ater a esses coaches modernetes que temos hoje. Na verdade, o único cara que eu considero realmente que fez algo relevante para a comunidade da sedução foi o Mister, sendo que o sistema dele é muito limitado em várias esferas. E é lógico que nós não podemos nos limitar ao pick-up, como eu já disse anteriormente, pois a sedução é algo muito mais antigo. O pick-up é uma crítica agora minha, mas é crítica construtiva. O pessoal do PUC que estiver ouvindo aí não precisa ficar puto, né? Crítica construtiva. Não é igual a minha, que eu desço o cacete e não ofereço tufão. Duas coisas. A primeira é o seguinte: o PUA, gente, isso aí vocês têm que enfiar na cabeça dos seis. Não tem conversa. Enfia isso na cabeça. O PUA não faz milagre. O que, que eu quero dizer? Isso eu já falei aqui no programa muito tempo atrás. Tem como você fazer, Ricardo? Existe. Você pegar uma mulher que tá 90% não quer ficar. Não, 90% eu tô pegando pesado. 80% ela não quer ficar com você. E ela tem 20% de ficar com você. Essa tem como você pegar, conversa, e faz ela rir, e vai amolecendo, e vai amolecendo. E você faz os 80 dela que é não ficar com você, você inverte e vira 80 pra ficar com você e 20 pra não. Você tem como você fazer isso, você cresce à vontade nela. Isso dá pra fazer. Uh-huh. Agora, esse negócio que, por exemplo, o Mister vende lá, que você consegue fazer milagre, que a mulher não tá nada afim de ficar com você e você vai conseguir isso, desistam, esqueçam isso daí. Se a mulher não quer... E outra coisa, se a mulher não quer dar, se ela não quer dar, ela não dá. Tipo assim, falar que você vai fazer uma mágica, uma hipnose, não, você não vai conseguir. E essa é a minha primeira crítica construtiva. Eu quero que você comente depois, Ricardo. Uh-huh. A segunda crítica é o seguinte... Inclusive, eu vi um quadrinho sobre isso ontem, ô Ricardo. Uhum. Um cara fez um quadrinho que é um gordo imenso, gigantesco, e a menina sentada no outro banco. Uhum. Aí o gordo tava pensando assim, por que será que ela não quer falar comigo? Será que ela tá com medo ou será que ela é tímida? Quer dizer, não é porque ela é nem tímida, nem porque ela tá com medo de você. É porque você é feio. Então, o que eu quero dizer? O pick-up artist fala muito sobre você se arrumar, sobre você tal. Mas se você for horroroso, medonho, se você parecer um capeta, o pick-up artist vai te ajudar. Isso vai ajudar, ô Ricardo. Uhum. Você não pode negar, vai ajudar. Mas fazer milagre pra você, falar que você vai começar a comer modelo, você não vai. Isso aí a gente tem que ser justo, Ricardo. É, cara, em relação também aos coaches de sedução, eu vejo muitos caras aí que... O Mister veio no Brasil recentemente, né? Eu vejo muitos caras aí que treinaram com o Mister, caras que aparentemente procuram realmente desenvolver essa parte de socialização, né, se vestem melhorzinho e tal, mas, pô, os caras são acabados, velho. Você vê que os caras têm postura de nerd, né, os caras podem até ter realmente aprimorado um pouco essa questão de sociabilidade, mas eu duvido que um cara com aquele jeito de ser, com aquele jeito de agir, mesmo sendo social, ele vai conseguir realmente faturar as melhores de todas. Eu acho que um cara desse daí tem que trabalhar melhor a questão do corpo dele, porque, pô, você vê que os caras estão acabados, velho. Os cara têm jeito de nerd, realmente, tem postura de nerd, e de maneira nenhuma eles vão conseguir realmente faturar as melhores de todas. Vai chegar um natural ali, desenrolado, um cara mais malandro que com um certo... Um cara do pagode. Um cara do pagode que vai chegar e vai faturar aquela mulher que ele apenas... O Pua, no caso, apenas ficou conversando por, sei lá, 2 horas, em alguns minutos. Tem umas conversinhas bobas, tem uns que... Agora tô criticando, uhum, né? Vocês têm que ter assunto, gente. Fica com umas conversinhas bobas. Tem que ter conversa, tem que ter malandragem, tem que ter... Isso aí é... E o pick-up, ele tem que ser adaptado pro Brasil, cara. O cara não pode ser bobão assim não, cara. Boca aberta assim não. Tem que ser meio malandro, tem que ser espertinho. Não pode ser bobão, não. Com as perguntinhas bobas. Tem que ser malandro já. Quando você vê que a mulher é de sacanagem, você já vai, já joga uma indireta sexual já. Já, né? Tem que ser malandro, não tem, cara? É, cara. O Mister, ele criou o jogo... Ele criou não, né? Ele adaptou o jogo indireto, porque o sistema indireto é algo que é natural de todas as sociedades do homem, né? Você pode ver na Europa, você pode ver na China, em todo lugar existe a linguagem realmente indireta, que é algo que o Mister adaptou para o jogo dele. Ele utilizou muitos desses princípios, mas também existe o jogo direto, que é o completo oposto do jogo indireto, né? No qual consiste em você simplesmente falar aquilo que você está pensando, aquilo que você está sentindo naquele exato momento. Então, o que que acontece? O cara está lá de conversa mole, tentando utilizar toda aquela engenharia criada pelo Mister, enquanto chega um outro rapaz que simplesmente chega, diz o que ele acredita, diz o que ele pensa, o que ele está sentindo naquele momento, e em questão de, sei lá, talvez em menos de um minuto, ele consegue faturar a mulher que o Pua não conseguiu faturar em uma hora e meia de conversa. Ricardo, como que você... O que que você tem para dizer sobre uma teoria? Tem uma teoria que circula há anos que diz o seguinte, que nos primeiros segundos a mulher já bate no C um raio-x e já puxa a ficha se você tem ou não tem chance. Uhum. Só que tem alguns pessoais, algum pessoal da sedução que diz que não. Que tem como você reverter esse raio-x que a mulher dá nos primeiros segundos. O que que você pensa sobre isso? Você acha que é mentira? O que que você acha? É, eu acho que essa questão é relativa. Porque eu sei que é possível, por exemplo, você pode passar uma imagem de um perdedor num determinado dia, né? Por exemplo, você está no início do pick-up, todo mundo te acha um perdedor. Aí passa um ano depois, você treinando, praticando, você aborda aquelas pessoas e as pessoas veem que você está completamente diferente. Então, poxa, mudou completamente aquele conceito anterior da pessoa. Mas assim, em relação à pessoa bater o olho para você, te achar um fracassado, e depois, no mesmo dia, na mesma hora, você com a conversa provar que você não é um fracassado, eu não vejo muita consistência nisso, sabe por quê? Porque o sujeito que é bom realmente, ele vai conseguir demonstrar com a postura dele que ele realmente é bom de primeira. É de uma forma bem instintiva, bem natural. É como eu digo, a autoridade, ela é algo que naturalmente é sentido pelas pessoas. Você não precisa impor a autoridade. É algo que irradia por você. Se você é bom em qualquer área, por exemplo, você está fazendo esse programa, você é realmente um cara bom. No primeiro o áudio que você me mandou pelo WhatsApp, pela conversa, já mapeei. Pô, é um cara que pensa rápido, é um cara que deixa os convidados bem confortáveis. Eu já consegui fazer um mapa de cara, porque essa autoridade que você passa, isso é algo rápido. Isso é algo que você pega nos primeiros segundos. Né? Que não dá pra fingir, você pega de cara. Entende? Então, é isso que eu penso. O cara, quando é bom realmente, ele vai passar isso pras pessoas na mesma hora. Primeiro olhar. Ricardo, o cara que quiser estudar sobre sedução, além de ir lá no seu canal que ele vai, o canal vai estar na descrição, quais são os caminhos que você recomenda pro cara? Ah, cara, é a realização pessoal. A pessoa tem que ser boa em tudo. Ela tem que ter a conexão da vida dela em todas as áreas possíveis. O cara tem que arrumar um emprego em que ele não trabalha, em que apenas se diverte nesse emprego. Isso vai... Não, apenas se for só a barra, apenas não. Ele deve buscar isso. Ele, por exemplo... Porque o trabalho pode ser bom, o meu trabalho é bom, mas eu tomo umas espetadas no rabo também, véio. Não tem trabalho só bom. Não, isso faz parte, mas só que independente de ser um trabalho difícil ou não, de ser um trabalho que você passa por dificuldade ou não, você sente ânimo em fazer esse trabalho cada vez mais. Você não faz assim, ah, pô, que saco, vou ter que fazer essa porcaria, não. Você simplesmente está conectado com aquela missão que você determinou a você, que você determinou a si mesmo. Uhum. Então, isso vai estar conectado com todas as outras áreas da sua vida. Como, por exemplo, você trabalha nesse emprego, você busca, sei lá, vamos supor, uma mulher que vai te jogar para cima, que vai conseguir fazer com que você alcance os seus objetivos, ela vai complementar algo em você que vai te ajudar muito nesse serviço, sendo que esse serviço também faz com que a sua vida com ela seja bem desenrolada, porque, por exemplo, você pode desenvolver habilidades nesse emprego que vai te ajudar a lidar com ela, com os familiares dela, com os seus amigos, com todo mundo, com todas as outras pessoas em si. Então você busca hobbies, como por exemplo, você pode gostar de viajar para belos lugares, né? Nadar, deslumbrar a natureza. Então, com o dinheiro que você faz nesse serviço, com os hobbies que você faz, você consegue ter mais criatividade, consegue libertar mais energia para que você trabalhe melhor. E ao viajar para esses belos lugares, acompanhado da sua esposa, acompanhado dos seus amigos, você consegue expandir cada vez mais o seu social e ter um relacionamento cada vez melhor com ela, entendeu? Tudo está muito conectado. Então, eu acredito que o caminho realmente seja a realização social, a realização pessoal, aliás. Eu não sei se eu acabei me aprofundando, não sei se eu, por esse áudio, em algumas afirmações minhas, eu não me dei como bem entendido. Eu espero que essa explicação seja de uma certa forma compreensível. Eu entendi que o cara tem que se realizar, de fato, porque senão fica uma coisa artificial, concordo com você. Mas e de literatura? Tem algum caminho, o caminho das pedras, mais ou menos, você pode dar? Ah, cara, eu gosto muito das obras do Robert Greene. Como eu disse, eu gosto muito das 48 Leis do Poder, das 33 Estratégias de Guerra, da Arte da Sedução, da Maestria também, que é o livro mais recente dele. Então, o seriado lá do Mister é bom também, vai, vamos falar a verdade. Além do seriado ser legal, é bom. Ou você não acha bom? Ah, cara, eu acho que tem pontos positivos e pontos negativos. Como, por exemplo, na última festa que eles fizeram, né, principalmente para os puas, para os caras que foram treinados, né, a serem puas, e mais se destacaram, eles chamaram muitas mulheres para ir numa mansão. Então, porra, cara, as mulheres, tudo de festa, tudo de mulher safada, de farra, que vai numa mansão, um monte de cara lá que são como se fossem os anfitriões. Então, porra, tá claro que os caras vão conseguir pegar as mulheres, entendeu? Então, existe muito, vamos dizer assim, muito marketing por trás disso, mas, de certa forma, o seriado realmente tem pontos positivos muito bons, porque você via alguns caras que eram completamente fracassados e conseguiram realmente mudar tanto fisicamente, né, com as roupagens, com a postura, como interiormente com uma visão de vida, né, melhor, atitudes melhores. Legal. Bom, ô Ricardo, com relação agora à sedução, tem ainda muito mercado de sedução, de pua? Isso ainda gira muito dinheiro? Ou quem ganhou, ganhou, e quem não ganhou, não ganha mais? Ah, cara, a prostituição é um negócio mais lucrativo, e sempre vai ser. Mas eu penso o seguinte, cara, que se o cara for bom, vai ser muito lucrativo. E se o cara não for bom, vai ser lucrativo também, porque tem muito otário disposto a pagar qualquer preço para ser enganado. Entendi. Tem alguma situação curiosa que você pode contar pra gente da época que você estava praticando? Alguma situação foda que você conseguiu reverter um jogo foda? Conta alguma história aí legal pra gente. Pô, de jogos tiveram muitos casos. Mas eu poderia dizer como é que foi a longo prazo a minha situação de evolução, porque eu sei que eu disse no início do programa que eu abordei as mulheres lá, e o Alexander Vogue me elogiou, que eu fiquei muito alegre, mas depois desse dia, né, ao longo dos meses, eu passei por situações no jogo em que, porra, não tava dando certo mesmo, eu não tava conseguindo os resultados almejados. Em algumas vezes eu fiquei muito frustrado, né, eu conversava com o Chakra, né, até na porta da casa dele, ele doido pra ir embora, mas eu falava, porra, não tô conseguindo, o que que tá acontecendo, mas aí, independente disso, eu falei, porra, eu não quero arrumar mulher feia. Eu prefiro não pegar mulher nenhuma do que pegar mulher feia. Então, é vencer ou vencer. Então, mesmo que eu tenha que me dedicar a vida inteira, e mesmo que não dê certo, eu vou continuar fazendo isso. Então, a partir daí, a coisa, tipo assim, mudou da água pro vinho, cara. Eu não sei te explicar, mas depois dessa noite aí, eu comecei a ter resultados, né? Até um outro cara que me ajudava, o Nick Freud, ele disse pra mim, quando eu comecei a colher meus resultados de uma forma mais consistente, ele falou, agora você encontrou o caminho, agora você se achou. Então, essa parada que eu tenho a dizer sobre jogo difícil que eu encontrei, porque não foi um jogo, foram vários jogos difíceis, foram... Guilherme, para de rolar, cara, conta uma história só legal, uma história que você foi num lugar que tava difícil pra caralho, você reverteu, conta uma história legal, porra. Tá bom. Vou contar uma história aqui. Uma vez eu tava num casamento, né, eu tava na festa de casamento, eu tava enchendo a cara. Aí tava um amigo meu que eu tava ensinando, eu tava mostrando pra ele como é que a coisa funcionava do pickup, né? Então, certo. Então tinha uma fotógrafa lá, né? Uma fotógrafa e, porra, ela tava me pedindo pra tirar foto com a noiva, né? Só que eu não tava querendo tirar a foto olhando pra câmera, eu tava querendo tirar a foto olhando pro lado pra fazer um charmezinho, entendeu? E ela falou... E ela toda hora ficava pedindo, não, olha pra câmera. Eu falei, não vou olhar pra câmera. Pode tirar a foto assim. Aí, de repente, ela chegou pra noiva e falou assim, olha, ele não quer tirar foto. A noiva ficou puta, virou as costas. Aí eu cheguei pra noiva e falei assim, não, calma. Você me pediu pra tirar foto e eu vou tirar com você. Eu quero fazer isso. Cheguei pra fotógrafa, falei, não, você vai tirar a foto. Então eu olhei fixadamente pra câmera, né? Mas na hora de dar o flash, eu tirei o olho. Ou seja, a fotógrafa tirou a foto e ficou puta comigo. Né? Aí ela fez uma expressão meio estranha e eu cheguei pro meu colega ali, eu tava ensinando pra ele, falei, ele viu toda a situação, né? Ele viu que a mulher ficou puta e tal, aquela coisa toda. Eu cheguei pra ele, ó, tá vendo aquela fotógrafa ali? Eu vou destruir ela, é agora. Aí ela tava de costas, de repente eu abordei ela, falei, pô, dá licença, eu quero falar um negócio com você rapidinho. Ela me fez o X-teste, né? Que é o teste para ver se você realmente é um cara congruente, se você é um cara que tem autoconfiança, né? Então ela falou assim, ah, dá licença, tem uma sujeirinha nas suas testas. Ela foi limpou, né? Fingiu que limpou. Aí eu cheguei pra ela, poxa, na sua testa tem também, deixa eu limpar. Pum. Ou seja, aquele conceito do jogo indireto do Mystery, né? Do pickup. IOD com IOD. IOI com IOI. O que que é isso? IOD é demonstração de desinteresse. No caso foi um desinteresse, foi um X-teste. Então eu retribuí o x-teste dela com outro x-teste. E quando é demonstração de interesse, ela demonstra por você, você retribui com uma demonstração de interesse também, né? É como se fosse... O x-teste, pro ouvinte que não sabe, elas fazem jogam você numa situação merda pra deixar você por baixo, é isso? É, por aí. Então... Aí continua, e aí? Aí eu cheguei pra ela e falei, ó, eu vou falar um negócio com você na paz, tranquilo, entendeu? O negócio é o seguinte, você tem que ser mais sensível. Você é uma fotógrafa, você não pode chegar para as pessoas agindo daquela forma, emocionalmente, né, ficando nervosa. Você tem que saber conversar, você tem que saber chegar nas pessoas numa boa, tranquila, entendeu? Então é só isso que eu tenho para te dizer. Aí eu virei as costas. No que eu virei as costas, eu cheguei pro meu colega e falei, ó, peguei ela. Ela vai ter que se qualificar de qualquer jeito, porque eu botei ela, né, para baixo. Eu senti que ela já estava envolvida com a situação. No momento... que a mulher tá nervosa com você, tá muito puta contigo, no momento que ela reage com explosão, você pode ter certeza que ela foi fisgada, você consegue usar essa energia negativa, você consegue transformar essa energia negativa no seu completo oposto, é como se fosse o jiu-jitsu, você usa a força contra ele mesmo. Então... É porque, só pra lembrar uma coisa essencial que os ouvintes nunca podem esquecer, o contrário do amor é a apatia. A apatia... É quando a mulher já não se importa, tanto é que num relacionamento, quando a mulher já não tem ciúme de você, ela está apática, aí é onde ela não... Aí não tem mais nenhum sentimento. O ódio não é o contrário do amor. O contrário do amor é a apatia, Ricardo. Então, eu fiquei parado ali, só esperando, pois era a vez dela fazer a jogada dela. Então, vamos ver se ela ia jogar ou não. E realmente ela foi e jogou. Ela se qualificou absurdamente pra mim. Absurdamente. Pra quem não sabe, no jogo indireto, né, do Mystery, mais uma vez falando, quando a mulher se qualifica pra você, quer dizer que ela está absurdamente atraída por você. E o que, que seria a qualificação? Seria simplesmente o seguinte: você chega para a mulher e fala assim: ah, eu gosto de uma pessoa que gosta de... eu gosto de pessoas, de mulheres que gostam de viajar. E aí, no mesmo instante, a mulher chega para você e fala: ah, eu adoro viajar. Sabe o que, que é isso? Ela está se qualificando, ela está mostrando que ela é boa o suficiente para você. Então foi justamente isso que ela fez. Eu critiquei muito o trabalho dela, né, a forma como ela aborda as pessoas e tal. Ela veio um tempo depois, sei lá, uns 5 minutos, trouxe um folhetinho de serviço dela, mostrando: ó, esse aqui é meu trabalho, é assim que eu faço, tá vendo? O tanto de clientes que eu já tive aqui pela foto aqui. Então fica com esse folhetinho. Eu falei: ah, muito obrigado, bom saber. E pronto, fiquei com o folhetinho, tratei ela com a educação. E então eu cheguei para ela e falei: poxa, não leva a mal, né, tudo aquilo que aconteceu, mas é que, poxa, foi só a maneira de eu falar para você e tal. Ela de repente chegou para mim e falou: ah, mas você tinha que fazer o que a gente está pedindo. Aí eu cheguei para ela e falei: poxa, você pediu uma foto, e eu tirei a foto. Não só tirei, como eu a valorizei, olhando para o lado, sem olhar para a câmera. Sabe por quê? Porque ao não olhar para a câmera, é aí que está o charme. Você é fotógrafa, você sabe bem disso. No momento que eu disse isso, ela deu a risadinha. Que ela deu a risadinha, pum, já sabia que ela estava bem fisgada, já estava na minha, eu já reverti a situação completamente a meu favor. Então, no decorrer da festa, né, as coisas acontecendo, ela chegou para mim, eu tava conversando com um velhinho lá, e um velhinho, né, ela chegou assim: poxa, ele é muito fofo. Eu já tava bebão, eu falei, aí eu já pirei com ela de novo: fofo, você não tem nem ideia de quem é esse cara aqui é maneiro pra caramba, tipo assim, tão enérgico. Então sabe o que ela falou? Ela falou: calma, cara, me dá um beijo. Só que ela me deu o rosto para eu beijar, né, foi um outro x-teste, será que eu iria me desbancar essa situação de beijar o rosto de uma mulher? Aí eu cheguei bem perto do rosto ali, me aproximando da orelha, e falei: eu não beijo mulheres no rosto. então eu virei as costas, e um tempo depois a gente se encontrou e a coisa simplesmente aconteceu como deveria ter acontecido. Essa é uma das minhas histórias. Aí você pegou ela. Eu falo nela. Eu tenho uma boa também. Eu, quando eu tava na época desse negócio de pick-up, aí eu coloquei na cabeça que eu tinha que viajar pra outra cidade e conhecer uma mulher. Era a minha meta. Eu ia em shows. Inclusive, esse foi o primeiro show de uma das minhas bandas favoritas que eu fui, que era o Gritando HC, que é banda punk. Tava tocando naquela pista de skate que tem. Um abraço, pai do Cebolinha, um abraço, Matheus, um abraço, Diego. Pessoal aí de São Paulo, tem uma pista de skate em São Bernardo, do lado da rodoviária. Aí eu desci na rodoviária e fui direto nessa pista, que é do lado, e tava tendo show. E é uma pista gigantesca, mas gigante, gigante. E aí eu abordei uma mulher totalmente aleatória, na sorte, uma gata, peituda. Aí eu abordei a menina e começamos e tal. Aí eu fui usando as técnicas lá do pick-up artist, consegui e tal. Aí ficamos. Aí nós combinamos de no outro dia, já na outra semana, eu voltar em São Bernardo e ir na casa dela. Só que a desgramada morava em um cu do mundo chamado Diadema, que é onde o pai do Cebolinha mora. Um abraço, pai do Cebolinha, Vinição. Aí fui nesse cu do mundo, a cidade é uma favela do caralho, e fui na casa dela, dormi na casa dela. Quer dizer, ó, o pick-up artist levou um cara pra dormir na casa de uma mulher completamente aleatória. E no final ela me fudeu, porque ela queria dar pra mim sem camisinha, eu não aceitei, ela me botou pra fora. Nossa, de casa. Isso acontece. E Diadema é uma cidade perigosa, e eu tava com R$1.000... e tava com um notebook. Antes que o povo ache que eu sou boy, era R$1.000 que eu tinha pra passar o mês. Eu tinha R$1.000 pra passar um mês. Nossa. Inteiro. Aí eu saquei os R$1.000, burro. Aí fui com o notebook da faculdade. E acho que eu tinha coisa pra fazer da faculdade, levei o notebook. Olha como é que eu era ingênuo. Aí no meio da madrugada, tava muito bom o amasso. E ela falou que tinha que fazer sem camisinha. Inclusive eu desconfiei que ela tava tentando empurrar um filho em mim. Aí ela pegou, eu falei, não, sem camisinha não. Aí ela me botou pra fora, cara. Foi uma madrugada do caralho, meu amigo. Bom, ô Ricardo, é isso aí, eu acho que a gente falou tudo. Faz mais uma vez o seu jabá aí pro povo, porque o pessoal tem que ir lá conhecer o seu canal. Qual que é o canal lá? Fala aí o nome. Eu já do canal. Passei por situações parecidas com essa sua aí, que você descreveu aí, eu sei muito bem como é que é. Bem, gostaria de agradecer aí pela oportunidade, pelo convite, e porra, caramba, eu acho que foi muito construtivo esse programa que a gente a gente gravou, né? Eu tava meio preocupado no início da gente ficar só falando de puá, puá, puá. Eu pensei, caramba, cara, acabei de gravar um vídeo que eu falo que eu, lá no meu canal, que eu digo que não vai existir puá no meu canal, e o cara tá falando que eu sou puá. Eu falei, caralho, vai ser incongruente essa parada aí. Então você soube conduzir muito bem todo o programa, você conseguiu tirar de mim muitos conceitos, conseguiu tirar de mim realmente tudo aquilo que eu gostaria de apresentar nesse programa. Você teve muito bem essa sensibilidade. Eu também gostaria, assim, se por acaso alguma coisa que eu falei ficou um pouquinho de difícil compreensão, se por acaso alguém não entendeu alguma coisa que eu disse, pode acompanhar aí meu canal aí, que com certeza qualquer dúvida vai ser esclarecida. Afinal de contas, foi tudo aqui no improviso, foram perguntas que não tiveram nenhum tipo de combinado, né? Foi tudo fluindo na hora. Então eu convido todos aí a conhecerem o canal Seduction Channel, que é um canal que vai passar por mudanças drásticas agora, né, nos próximos dias aí, que eu já estou trabalhando aí para mudar não só a roupagem, não só a parte estética do canal, como também a parte de conteúdo. Como eu disse no início do vídeo, eu sempre fazia o canal assim, de uma forma bem improvisada, né, sem seriedade, sem compromisso, vamos assim dizer, apenas por fazer, né. E hoje realmente eu estou vendo que será interessante eu levar esse canal com mais seriedade, para expressar tudo aquilo que eu acredito, passar meu conhecimento, né, algum conhecimento que eu tenho de uma forma bem singela, que eu fui adquirindo ao longo da experiência, e de alguma forma oferecer algo de positivo para todo mundo, né, não apenas para homens, mas também para as mulheres e para todos, enfim. Então é isso. O nome do canal é Seduction Channel? Uma curiosidade. O nome Seduction Channel é um nome meio que de tom de zoeira, sabe por quê? Porque a gente vê Story Channel, Discovery Channel. Aí eu falei, pô, que é o Seduction Channel? É isso aí, valeu Ricardo, valeu ouvintes e falou! Valeu, bro. Então, despede direito, Asno. Ah, cara, que eu achei que você falou tchau e... Ah, enfim, valeu aí. Isso, falou! Conheço um cara que é da noite, da madrugada, que curte várias fitas, várias baladas. Ele gosta de viver e viajar, sem medo de morrer, sem medo de arriscar. Não atira no escuro, um cara ligeiro, faz um corre aqui e ali, sempre atrás de um dinheiro. Jogar pra perder, parceiro, não é comigo, ó. Esse cara é bandido, objetivo. Um bom malandro, conquistador, tem naipe de artista, pique de jogador. Impressiona no estilo de patife, roupa de shopping, artigo de grife. Sempre na estica, cabelo escovinha, montado numa 900 azul novinha. Anel de ouro combinando com as correntes, relógio caro, é claro, de marca quente. Anda só no sossego, sem muita pressa, relaxa a mente, se não estressa. No momento que interessa, ele já tem uma Kawasaki e liberdade, meu bem. Porque esse cara tem sangue bom. Os invejosos eu escuto, bota o dinheiro, vagabundo fica puto. Ah, isso não é justo, ó. E os irmão? Uma fatia do bolo, se orienta, doidão. Conhece várias gatas, tipos diferentes. As pretas, as brancas, as frias, as quentes. Loira tingida, preta sensual. Índia do Amazonas até flor oriental. Tem boa fama no meio das vadias, daquelas modelo que descansa durante o dia, tá ligado? Tem seus critérios, tem sua lei. Montou naquela garupa, já foi que eu sei. No motel ou em casa? Ah, vamos na sua. De caranga no drive-in, no HO ou a luz da lua. Segundo as intenções elementares, camisinha tô no bolso e a maldade no olhar. Lógico. Sabe chegar, sim, sabe sair. Sabe ser notado e cogitado aonde ir. Pra conseguir aquilo o que sempre quer, utiliza a mesma arma que você, mulher. Mulher e dinheiro, dinheiro e mulher. Quanto mais você tem, muito mais você quer. Mesmo que isso um dia traga problema, viver na solidão, ladrão, não vale a pena. Mulher e dinheiro, dinheiro e mulher. Ser os dois, eu não vivo igual os dois, você quer. Mesmo que isso um dia traga problema, ir pra cama sozinho,